Maravilha, maravilha, Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço, meu amigo Ricardo Silva, nosso diretor da Rádio Canoa Grande FM, a Rádio da Alegria de Guaraçu, no Estadão do Paraná, exibindo o nosso programaço aí com muito sucesso. Muito obrigado, viu? Ainda no Estadão do Paraná, vamos até Maringá, Rádio Viola Universitária, exibindo o nosso programa. Clécio Silva, todos da equipe, muito obrigado, viu? Ainda no Estadão do Paraná, vamos para a capital, para Curitiba, onde nós temos a Rádio Guarituba Mais, exibindo o nosso Mundo Sertanejo com muito sucesso. Muito obrigado a todos da equipe e o nosso carinho a todos vocês, viu? Minha querida Graciela Moura, em Porto Walter, no Acre, ligada no nosso Mundo Sertanejo. Minha querida Carla Emanuele, em Pedro Gomes, Rio Grande do Sul, também ligada no nosso programa. Salvo engano, é Mato Grosso do Sul, viu? Pedro Gomes. Salvo engano, viu? Me perdoe se eu estiver enganado, um abraço a todos vocês, viu? Minha querida Lucindalva Gomes, em Petrolina, no Pernambuco, ligada no nosso programa Mundo Sertanejo. A Ângel Santos, em Belo Horizonte, também ligada no Mundo Sertanejo. A Linda C. Alves, em São João do Paraíso, ligada no Mundo Sertanejo. A Silvana Machado, Silvana Vitorino, todos vocês, muito obrigado, um beijo para todo mundo. A Alexandre Martins, em Goiânia, Goiás, Rádio Cidade FM, também exibindo o nosso programa em Goiânia, capital de todos os goianos. Valeu, Alexandre Martins, cabra danado. Meu amigo Wilton Brasil, de Itaú, a cidade de Itaú, ouvindo o nosso programa pela Rádio FM Porto Alegre, aí no Rio Grande do Norte. Muito obrigado, viu? Toda a família Viana, muito obrigado. Também os amigos da FM da Paz, aí em Viçosa, também no Rio Grande do Norte. Um abraço, muito obrigado, viu? Os amigos de Dom Basílio, aí na Bahia, Rádio Tropicaliente, exibindo o nosso programa, muito obrigado, viu? Os amigos da Rádio Nova Dimensão FM, em Seara, Estadão de Goiás, também exibindo o nosso programa, o Mundo Sertanejo. Quem canta bonito, Diego Valadares, Quero Você Pra Mim. Eu quero, quero, quero, quero você pra mim. Eu quero, quero, quero, quero te amar assim. Eu quero, quero, quero ser o mel da sua boca. Eu quero, quero, quero te amar, te deixar louca. Vamos cantar. Eu quero, quero, Diego Valadares, vem comigo. Eu quero, quero, quero, quero você pra mim. Eu quero, quero, quero, quero te amar assim. Eu quero, quero, quero ser o mel da sua boca. Eu quero, quero, quero te amar, te deixar louca. Eu quero seu amor, eu quero seu carinho. Vou te pegar de jeito, te encaixar no meu colinho. Vem cá, mulher danada, vem que tem, vem de mim. Vou te beijar gostoso e vou te amar assim. Eu quero, quero, quero, quero você pra mim. Eu quero, quero, quero, quero te amar assim. Eu quero, quero, quero ser o mel da sua boca. Eu quero, quero, quero te amar, te deixar louca. Pegar de jeito, te encaixar no meu colinho. Vem cá, mulher danada, vem que tem, vem de mim. Vou te beijar gostoso e vou te amar assim. Eu quero, quero, quero, quero você pra mim. Eu quero, quero, quero, quero te amar assim. Eu quero, quero, quero ser o mel da sua boca. Eu quero, quero, quero te amar, te deixar louca. Eu quero, quero, quero, quero você pra mim. Eu quero, quero, quero, quero te amar assim. Eu quero, quero, quero ser o mel da sua boca. Eu quero, quero, quero te amar, te deixar louca. Eu quero, quero, quero você pra mim. É, eu vou te amar assim. Eu quero, quero, quero ser o mel da sua boca. Eu quero, quero, quero te amar, te deixar louca. Valeu, gente! Muito bem, cantei pra vocês essa música que é sucesso no Brasil inteiro. Um abraço a todos vocês, amigos, radialistas, que estão tocando esse meu novo sucesso aí na sua programação local. Um abraço, muito obrigado, viu? Olha, quero estar por aí fazendo shows, cantando Quero Você Pra Mim, Cabra Danado, Tô Nessa, Casa Vazia e outros sucessos da minha carreira. E claro, todos os sucessos da música sertaneja que estão na boca do povo. Eu canto nos shows, viu? São 2 horas e meia de show. Um show bom para dançar, um show romântico. Diego Valadares e banda na sua cidade. Ligue no 61-8257-0991. Vai ser bom demais a gente juntos aí, viu? Vamos fazer a festa. Um abraço, minha querida Gersilinda Silva, em Mata Verde, Bahia, ouvinte da Talismã FM. Um abraço, Rubens Gomes, todos da equipe, muito obrigado. Em Mata Verde, Vila Bahia, toda essa região, né? Ainda na Bahia, vamos para Santa Rita de Cássia, da Ilto Comunicador, os amigos da Super Rádio Atividade exibindo o nosso programa aí em Santa Rita de Cássia, na Bahia. Um abraço a todos os familiares do meu amigo Vanderlei Guedes, que mora em Brasília, sempre pede para mandar alô para os seus familiares em Santa Rita de Cássia. Tá tudo bem com ele aqui, viu? Um abraço a todos vocês aí, da Ilto Comunicador, o Dailton Comunicador e todos da Super Rádio Atividade em Santa Rita de Cássia, exibindo o nosso programa com muito sucesso. Minha querida Dite Duarte, em Ouro Preto do Oeste também, ouvindo o nosso programa. E no Estadão de Rondônia, Nilson Lombardi, todos da Rondônia FM, muito obrigado, viu? A Dinuan William, em Xambioá, no Tocantins, e o seu marido Valadares, ouvindo o nosso programa, muito obrigado, viu? Gleidson Nascimento, em Porto Walter, no Acre, ouvindo pela Ocidental FM, muito obrigado a todos da equipe, um abraço, muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? Meu amigo Luiz Gustavo, da Web Minas, Rádio Web Minas, em Pouso Alegre, sul de Minas Gerais, também exibido o nosso programa, onde também nós temos a 90.9 FM, Vânia Rocha, todos da equipe, muito obrigado pelo carinho. O Neymar Gonçalves, o Samuel dos teclados, quero saber quando o Diego Valadares vai fazer um show aí, viu? Pra gente cantar juntos. Vai ser muito legal. No quadro Ao Som da Viola, Quem Canta Bonito, de Paulo e Paulinho, olha, essa música é muito pedida, né? Amor de Primavera, cantam de Paulo e Paulinho no Mundo Sertanejo. Agora no Mundo Sertanejo, Ao Som da Viola, Ao Som da Viola. Primavera não termina no verão, no outono ele floresce, no inverno é só paixão. Eu pensei que fosse fácil esquecer aquele amor, mas quando veio a saudade, foi demais a minha dor. Quando veio a saudade, foi demais a minha dor. Vencido, quase sempre tem razão, e a razão que sempre vence nunca teve coração. O amor é como um dia volta a alegria. Onde existe solidão, traz de volta a alegria. Onde existe solidão. Canta, Goiânia! Mais um, vamos lá! Agora sim. Agora sim, senti firmeza, pessoal. Estava de um jeito que nem podia andar direito. Mas agora, tô pisando macio que só vendo. Acabaram as rachaduras dos pés, não sinto mais dores. E o que é melhor, até o mau cheiro foi embora. Tá curioso pra saber o que eu fiz, não é mesmo? Uso todas as noites antes de dormir. É uma beleza. Quer saber o que é? É o sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Ele mesmo. É cheiroso, deixa os pés macios que nem um veludo e acaba de vez com as rachaduras que incomodam. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Uma descoberta revolucionária para os seus pés. Pés rachados? Nunca mais, meu compadre. Tô pisando macio. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É o mais poderoso hidratante para os seus pés. É tão bom o cheirinho que tem gente usando nas mãos e no corpo inteiro. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É bom que dá gosto. Estamos apresentando Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Voltamos a apresentar Mundo Sertanejo. Maravilha, estamos de volta. Mundo Sertanejo está no ar, meu amigo. O Maílson Andrade, em Adustina, Bahia, também ligado no nosso programa. Meu amigo Adir Alves, em Córrego Fundo. Todos da equipe da Rádio Clube FM, os locutores, as recepcionistas, enfim, todos vocês amigos aí da Rádio Clube FM em Córrego Fundo, aí em Minas Gerais. Muito obrigado pelo carinho, pela parceria de vocês, viu? Vamos fazer show aí também, viu? O Jean Carlos, a Lohane, a Oliveira, a todos vocês, muito obrigado, viu? A Darília Gonçalves, a todos, muito obrigado pelo carinho. Aí Marli Santos, minha querida Marli Santos, a Dona Odete, a todos vocês amigos de Guarapari, ouvintes da Rádio Sim AM, o Alessandro Nogueira e todos da equipe, muito obrigado, viu, pelo carinho de vocês. Minha querida Stefane Vasconcelos, em Petrolina, no Pernambuco, ligada no nosso programa, muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? A audiência fantástica em Petrolina, a Cássia Oliveira e Luziana Goiás, a Cassiane Silva, em Jaupassi, no Estadão de Goiás, os amigos da Rádio Lírios do Campo, Vanderlei de Oliveira e todos da equipe, muito obrigado, viu? Ô, Cassiane Silva, um beijo pra você, viu, querida? Um beijo, sempre interagindo comigo no Facebook, eu fico muito feliz. Meu amigo Patrick Getúlio, Túlio, em Taiobeiras, Minas Gerais, também ligado no nosso programa. A Elisângela Souza, em São João do Paraíso, um beijo para você, querida, muito obrigado, viu? A todos vocês, ouvintes da Paraíso FM, a todos da equipe da Paraíso, muito obrigado, viu? A todos vocês de Indaiabira, Zé Neves, todos vocês, muito obrigado, viu? Pelo carinho de vocês aí. Em toda essa região de Indaiabira, São João do Paraíso, Salinas, Taiobeiras, eu fico muito feliz com o carinho de todos vocês para comigo, viu? No Facebook e, claro, ouvindo o nosso programa. Quem canta bonito? João Neto e Frederico, Crime Perfeito.

Ela é toda boa, ela é a patroa, ela é poderosa. Cadê o farol? Como é que é? Ô, mulher, cê me mata. Ô, mulher, tô doidão. Vamos lá. Ô, mulher, cê me maltrata. Vamos lá. Se ela tá de costas ou se tá de frente, não tem defeito. Ela faz marido perto da esposa, fica sem jeito. Eu não sou doutor, mas esse remédio... Muito bem, muito bem. Vamos em frente. Mundo Sertanejo está no ar, minha querida Rosenilde Pires, a Artemisa Matos, todos vocês amigos, ouvintes da VGFM em Vargem Grande do Rio Pardo. Muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? O Aldinei Pereira, cabra danado, um abraço a você, todos da equipe aí, muito obrigado, viu? É, pelo carinho. Meu amigo José Lopes, aí a dona Wanda, né? Em Nova União Cotriguaçu, meu amigo Silvio Lusa, os amigos da rádio Raio de Luz FM, exibindo o nosso programa, muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? É, meu amigo Wesley Tunai, Rádio Clube FM de Tabatana, Bahia, também exibindo o Mundo Sertanejo. Minha querida Eva Teodoro, em Água Limpa, Berilo, município de Berilo, né? Água Limpa, município de Berilo, ouvindo o nosso programa pela Rádio Arai FM. A Vilma Fernandes, a Marília, em Caetitu, audiência fantástica em toda a região. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês aí, tá bom? É, minha querida Abadia, Abadia Coelho, também ligado no nosso programa. Um abraço a todos vocês de Coelho Neto, no Maranhão, em Zedoca também. Um abraço, muito obrigado, viu? Ao Valdir Chaves, ao André Chaves, a todos vocês amigos aí da Rádio São Francisco FM, de Porto Franco, no Estadão do Maranhão, onde estaremos brevemente fazendo shows. Vai ser bom demais! Meu amigo J. Neves canta O Avião, grande sucesso do J. Neves. Aliás, para contratar o show do J. Neves, esse cantor romântico, dançante, é muito bacana, viu? Pelo Brasil inteiro, você liga no 61-3302-3165 e contrata o show do J. Neves aí pro Brasil inteiro, né? Canta, J. Neves, O Avião. Avião.

Maravilha, maravilha. Juliano Almeida, Rádio Boa Esperança FM, muito obrigado, viu? Em Boa Esperança do Norte, Estadão do Mato Grosso, um abraço a todos vocês, viu? É, minha querida Cacau, é, Paradise, Cacau Paradise, Rádio Trans FM em Juiz de Fora, Minas Gerais. Cacau Paradise, Rádio Trans FM em Juiz de Fora, Minas Gerais. A todos da equipe, muito obrigado, viu? Minha querida Mônica Santos, em Roda Velha, Bahia, também ligada no nosso programa Mundo Sertanejo. Luan Santos, em Anastácio, São Paulo, né? Rádio Integração FM, muito obrigado, viu? Luan Santos, a todos vocês, muito obrigado, viu, pelo carinho. A todos vocês, o pessoal do restaurante Pinguim, o Zezinho, o Ailton, o Tiago, a Maria, a Lúcia, a todos vocês, muito obrigado, viu? Meu amigo Luan Oliver, que é locutor, né? É Luan Santos e Luan Oliver, conhecido como Luan Oliver, locutor aí da rádio que exibe o nosso programa, Rádio Integração FM, em Anastácio, Estadão de São Paulo. Chitãozinho e Chororó cantam Fio de Cabelo, boa demais pra recordar, né? Ama, qualquer coisa serve para relembrar. Um vestido velho da mulher amada tem muito valor. Aquele restinho do perfume dela que ficou no frasco sobre a penteadeira, mostrando que o quarto já foi o cenário de um grande amor. E hoje o que eu encontrei me deixou mais triste. Um pedacinho dela que existe, um fio de cabelo no meu paletó. Lembrei de tudo entre nós, do amor vivido, aquele fio de cabelo comprido já esteve grudado em nosso suor. Quando a gente ama e não vive junto da mulher amada, uma coisa à toa é um bom motivo pra gente chorar. Apagam-se as luzes ao chegar a hora de ir para a cama. A gente começa a esperar por quem ama, na impressão que ela venha se deitar. E hoje o que eu encontrei me deixou mais triste. Um pedacinho dela que existe, um fio de cabelo no meu paletó. Lembrei de tudo entre nós, do amor vivido. Aquele fio de cabelo comprido já esteve grudado em nosso suor. Muito bem, Mundo Sertanejo, é isso aí. Muita música, muito alô no seu rádio, muito legal, né? Vamos ficando por aqui, amanhã estaremos de volta com mais um programaço Mundo Sertanejo. Eduardo Costa canta encerrando o programa. Enamorado para os apaixonados, para todo mundo que gosta de beijar na boca, dar aquele abraço carinhoso, sentir aquela ternura. Isso é muito bom, é bom demais! Canta Eduardo Costa, Enamorado. Um beijo para todo mundo e até amanhã. Tchau, Brasil! Não sei se é amor o que eu sinto no meu coração.